Depois de ficar internada 15 dias no hospital de Gaspar, a dona Márcia Marta Hang, de 57 anos, entubada há mais de 48 horas, ficou à espera de uma vaga em uma UTI por 2 dias. Como a regulação do estado não conseguiu vaga em nenhuma UTI, na última quinta-feira, dia 16, a família entrou na justiça. Na sexta-feira, dia 17 de maio, o juiz determinou que o hospital transferisse a paciente para o Hospital Santa Isabel de Blumenau. O genro de dona Márcia, Davi Moreira, nos dá mais detalhes sobre esta informação. Foi graças à justiça, graças a pessoas competentes, que ela conseguiu a vaga. Tá, e como está o estado de saúde da tua sogra a partir dessa internação na última sexta-feira em Blumenau? Hoje, 11 horas, vão passar para nós como é que ela vai estar, porque a gente eles não puderam dar uma posição assim muito. Eles vêm fazer os exames tudo essa noite, né? Coletaram muitos exames. Vamos ver se. E até agora todo mundo ajudou, a justiça ajudou, foi só através da justiça mesmo. E após o juiz determinar a transferência, ela foi levada imediatamente para Blumenau? Sim, foi só pelo juiz mesmo. Foram mais de 15 dias de agonia então, Davi, no hospital? É, foi isso mesmo. E vocês reclamam da falta de equipamentos, da falta de qualidade no atendimento do hospital? Isso é verdade. Tem que entrar mais verba para o hospital melhorar, porque está muito fraco. E vocês conseguiram ser atendidos bem pelos médicos após ela ser, inclusive, entubada? Ah, não. Aqui eles atenderam bem, assim. Tem bastante médicos ali que tem bastante pessoas competentes, sabe? E fazem de tudo por aqui também. Ô, Davi, você ficou sabendo esse custeio da UTI em Blumenau será pago pelo hospital? Não, ele vai ser pago pelo estado. No caso, ali vai ser o estado que vai pagar. Nós conversamos com Davi Moreira, genro da paciente Márcia Maria Hang, que estava internada no hospital de Gaspar e, por determinação judicial, foi transferida em estado grave para a UTI do Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Gil Dias para a Rádio Sentinela.